E Allan Kardec prossegue, né, no item 7, no item 8. Ele pergunta se aqueles médiuns imperfeitos podem também dar boas comunicações. Eles dizem que sim, que mesmo aquele médium pouco evoluído moralmente, porque vai ser uma questão de simpatia, não é? De afinidade, ou seja, os bons atraem os bons espíritos, enquanto que as pessoas equivocadas atraem os espíritos que pensam de modo semelhante. É uma lei de afinidade. Então, na questão número, no item 8, ele fala que sim, que eles podem excepcionalmente dar uma boa comunicação. Na falta de bons médiuns, os espíritos vão se utilizar dele para ajudá-lo, para orientá-lo e para prestar serviço à humanidade. Mas Erasto afirma, no final do capítulo, que cada vez mais se tornarão mais comuns os bons médiuns. Então, os espíritos superiores, eles vão preferir sempre o quê? Os melhores instrumentos. Vão deixar de lado aqueles que estão sendo utilizados por falta de opção. E ele até faz uma nota, Allan Kardec diz que os bons espíritos fazem surgir circunstâncias que mostrem os defeitos e os afastem das pessoas sérias, quando o médium se torna presa dos espíritos enganadores. Ou seja, eles começam até a proteger também as pessoas, afastando, mostrando, evidenciando o defeito do médium. Qual o médium perfeito? Ele pergunta no item 9. E os espíritos respondem, perfeito? Essa palavra praticamente não se adequa ao nosso mundo. Poderíamos dizer, no máximo, bom médium. E o bom médium, veja a definição dos bons espíritos. O bom médium é aquele que é enganado menos vezes. É o que é menos enganado. Nazareno, mas e Chico Xavier? Não era um excelente médium? Era, sim. O maior médium psicográfico que a humanidade já conheceu. Mas Chico mesmo já revelou que teve momentos dele dar comunicações equivocadas. E ele perguntava, mas Emmanuel, por que você permitiu? E ele disse, para que você saiba, para que você tenha a certeza que você não é infalível. Então, o médium tem uma condição secundária. Ele tem que ter a humildade, tem que ter essa consciência que ali está como um instrumento e, ao mesmo tempo, saber que não é falível. Chico Xavier dizia que o médium tem que ter lápis e borracha. Às vezes ele dava uma comunicação, dizia o nome de uma pessoa, e a pessoa, não era Francisco, era José. Ele apagava, corrigia. Raras vezes, é óbvio, mas a gente pode acontecer isso. Porque a nossa faculdade mediúnica, meus amigos, ainda é muito primária. Nós estamos aqui no escafandro do corpo físico, não é? Aquela janelinha que a gente enxerga um pouquinho lá do que tem no fundo do mar, quase sem luz. Então a gente precisa fazer essa luz interna para a gente conseguir enxergar melhor, perceber melhor as comunicações mediúnicas. Então, o bom médium é o que é menos enganado. Então, quer dizer o quê? Que somos todos enganados. Eu já tive a oportunidade de dar conselho para uma dirigente espírita, um conselho equivocado, sobre paz, por exemplo. A gente vai falar do que a gente não entende e acaba escorregando. E hoje eu reconheço, né, o equívoco. E Allan Kardec ainda insiste, mas se o médium só simpatiza com bons espíritos, como é que ele pode ser enganado? E os espíritos em que pode? E isso lhe serve para exercitar a ponderação, saber medir, saber pesar, saber discernir o que é verdadeiro do que é falso. Porque os bons espíritos também querem, meus amigos, que a gente aprenda. Nós somos crianças, não é do candário, eles não querem que a gente ande sempre socorrido por eles, não querem que a gente aprenda a andar com as próprias pernas. Então, a gente tem que aprender a pensar, a usar a lógica, a razão. Kardec era o bom senso encarnado, disse Camille Flammarion, o maior astrônomo da França em sua época. Quais as condições necessárias para a mensagem chegar isenta de alterações? Ou seja, a mensagem chegar mais ou menos fidedigna, né? Porque como transmissores de recados, a gente vai estar sempre colocando as tintas do médium, a gente vai estar sempre colocando algo nosso. Eventualmente, nas comunicações mecânicas, quando o espírito toma da mão do médium para escrever, aí sim a gente vai conseguir até assinatura de acordo com a assinatura do espírito, bem parecida se o médium está bem treinado. Vejam que Chico Xavier, todo amor, toda bondade, todo renúncia, desde jovem, desde criancinha, ele passou 4 anos psicografando. E Emmanuel disse que aquilo ali era só treinamento para ele começar, 4 anos, e a gente começa 6 meses começando algumas mensagenzinhas. sem maior relevância e já acha que já somos grandes médiuns. Então, 4 anos de treino, vejam a dificuldade dos espíritos se comunicarem através da gente. Como a gente precisa se trabalhar. E também, para que é um aviso para que ele não se considere infalível. Justamente, Kardec faz essa observação com o ensinamento dos espíritos. No item 11, quais condições necessárias, já falei, para uma mensagem chegar isenta de alterações? Duas coisas que o médium deve procurar. As duas simultaneamente. Querer o bem e repelir o orgulho e o egoísmo. Essas duas coisas são fundamentais para que a comunicação seja o mais fidedigna possível. No item 12, eles acrescentam: querem ser bons mediadores? Então, expurguem-se da vaidade humana. Humilhem a sua inteligência ante o infinito poder do Criador. Ou seja, nos convidam, diz Nazareno, mas o que é vaidade, o que é orgulho? Vaidade é andar arrumado, bem vestido? Não, pessoal. Vejam que os maiores espíritas que nós conhecemos sempre se apresentaram muito bem. Allan Kardec se trajava de acordo com a sua época, a sua condição. Bezerra de Menezes, também como médico, como vereador, como deputado geral, empresário, depois. Vamos ver, Eurípedes Barçanufo, sempre de terno de casimira, sapatos bem polidos, tratando a todos de senhor, senhora. Fino trato. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro de vós. Então, eu conheço pessoas que andam de chinelos, de bermudas, camisa por fora, barbas longas. Escritores, como da Academia Cearense de Letras, mas o orgulho nas nuvens. Fazem um curso de PhD e viram PhD-uses. Então, não é o exterior. Mas é uma pessoa muito simples, materialmente falando, mas extremamente orgulhosa. E o que é orgulho, Nazareno? O orgulho é a gente ser o dono da verdade. A vaidade intelectual foi o que Jesus mais combateu. Nós acharmos que nós somos superiores aos outros, que nós somos detentores de toda a verdade. Então, o médium vai ter muito cuidado com essa questão. Não é pela roupa. Alberto Almeida diz que quando alguém chega no seu consultório, ele é médico e psicoterapeuta, se a pessoa chega toda desgrenhada, o cabelo desarrumado, a roupa amarrotada, ele vê que a pessoa não está bem. Porque vestir-se adequadamente é um sinal de equilíbrio. Então, claro, a gente vai fazer um trabalho social em uma favela, em um local com muitas dificuldades financeiras, vamos com roupa que não ofenda os nossos irmãos, né, que não cause constrangimentos. No item 227, quais as qualidades que atraem os bons espíritos? Primeira, bondade, benevolência, ver a todos com bons olhos, simplicidade do coração, né, sem estar preocupado de agradar os outros. O orgulho é esse também, essa vaidade é querer agradar a todos, querer que todos nos prestigiem, nos aceitem. Vamos ver o amor ao próximo e o desapego dos bens materiais. Essas atraem os bons espíritos. E quais são os defeitos que atraem os espíritos equivocados? O orgulho, o egoísmo, a inveja, ciúme, ódio, cupidez, sensualidade e as paixões que nos prendem à matéria. No 228, os espíritos dizem que, dentre as muitas imperfeições morais da humanidade, que elas todas são portas abertas ao acesso dos maus espíritos, aqueles se utilizam com mais habilidade é o orgulho, porque é o defeito que a criatura menos admite, menos se confessa. A gente não admite que tem orgulho. É talvez a característica mais presente em nós e nós temos mais dificuldade de enxergar. E ela impede de ver as nossas imperfeições e por isso que ela é tão nefasta. Ela é o principal obstáculo ao progresso, o pai de muitos vícios e a negação de muitas virtudes, o orgulho. A gente acha que está fazendo caridade por amor, não. É por orgulho, para mostrar que o Espiritismo é uma religião melhor do que as outras. Ou está fazendo para contar vantagem, para mostrar que nós somos bons. Então, veja que a gente não se conhece, não fez o autoconhecimento. Então, a gente age, muitas vezes, com medo de ir para um brau, para ganhar bônus hora, para contar vantagem, para mostrar que o Espiritismo é melhor que os outros, as outras doutrinas, né? Então, a importância da gente dar o orgulho. E o orgulho começa com uma confiança cega nas comunicações e na infalibilidade do espírito que se comunica. Tem um desdém por tudo que não venha deles. Eles se acreditam ter o privilégio da verdade. Então, só presta o que eles entendem, só presta o que eles dizem, o que os outros oradores falam, o que os outros médiuns dizem, não, não interessa. Então, eles começam a ter essa supremacia, essa crença de ter o privilégio da verdade. Né, os grandes nomes são um grande perigo para o orgulho. Eles evitam conselhos, afastam-se dos amigos e quem possa abrir-lhe os olhos. Aborrecem-se facilmente, se melindram com muita facilidade. E os espíritos inferiores vão provocar esse insulamento, ou seja, esse isolamento dele. E aí cada vez mais ele vai ficar sem quem aponte os seus equívocos. Vão acabar sendo alimentados, né? Muitas vezes o orgulho é provocado pelos que o cercam, né? A gente traz esse atavismo do catolicismo, fica tratando o médium, que às vezes é um espírito muito imperfeito, como se fosse um grande curador, um grande benfeitor da humanidade. Pelo contrário, vamos ver que no capítulo seguinte, na influência do meio nas comunicações mediúnicas, os espíritos estão falando ali que, aliás, no livro de Divaldo Franco, Médiuns e Mediunidade, ele fala que os médiuns, muitas vezes, se consorciam com os espíritos viciosos e infelizes, que são de regiões inferiores, de onde os médiuns precedem, ou seja, que eram companheiros dos médiuns lá no mundo espiritual, na sensualidade, nos vícios, nos tóxicos, nos problemas do nosso atraso espiritual. Então, nos 229, como conquistar a simpatia dos bons espíritos? Ela está na razão direta do nosso esforço próprio de afastar os maus espíritos. Ou seja, quanto mais esforço a gente empreender, mais a gente atrai os bons espíritos. Jamais prevalecer-se da mediunidade. Não apresentá-la como prova do seu mérito. Então, a gente, não, para mostrar que eu sou bonzinho, né? Porque a gente quer ter o amor das pessoas. Então, a gente, não, está aqui uma comunicação de Bezerra de Menezes. Vou fazer uma palestra, no final, fazer uma prece mediunizada. Já aconteceu comigo, senão vou fazer aqui uma prece mediunizada, caprichar, que já tive algumas oportunidades assim, foi, não veio nada, não consegui. Então, vejam o que é que nos move. Então, o bom médium, o orgulhoso, ele orgulha-se da sua relação com os espíritos superiores. Olha aqui a mensagem, né? Aquilo lhe envaidece. Enquanto que o bom médium, não, ele se humilha, ele se acha incapaz, ele se acha sempre abaixo desse favor, como Chico o fazia. Então, Erasto diz que o médium é como se fosse um telégrafo elétrico, né, que se comunica ali, e que as influências atmosféricas podem influenciar, então a influência moral do médium pode interferir na comunicação mediúnica, né, atua e perturba, e por isso a gente deve cuidar dela. E que é preferível repelir 10 verdades a aceitar uma única falsidade. Então, veja o cuidado, o critério de alargar, sobretudo na época que estava surgindo o Espiritismo. Então, era muito importante que as comunicações fossem sempre verdadeiras, cuidadosas, o critério, para que ela não caísse em descrédito. Porque de um médium você desacredita toda a doutrina. Então, os médiums têm que ser extremamente vigilantes. Mas, Arenil, como é que a gente faz para combater o orgulho? Qual a causa do orgulho? Meus amigos, o que está por trás do orgulho? De muitos nossos vícios, chama-se medo. É a questão 742 do Livro dos Espíritos. A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Então, nós trazemos esse problema do medo, que é o instinto de conservação da espécie, dos reinos anteriores. Então, a gente aprende a acumular para não passar fome, para não passar frio, para não enfrentar guerras. E a gente nutre o egoísmo, a avareza, pecado capital, de São Tomás de Aquino. A ira é provocada, a agressividade. Aqueles menininhos lá com o revólver na mão, estão morrendo de medo e matam para se impor, para que as pessoas tenham medo deles. Mas eles estão tremendo de medo, usam drogas para cometer os crimes. Vamos ver o medo por trás do orgulho. A gente tem medo de não ser aceito, de ser rejeitado pelas pessoas, e aí usamos uma máscara, uma capa de santo que a gente não é. Vamos ver o medo por trás da inveja. Aquela pessoa que brilha muito, que é muito bela, que é muito jovem, que é muito bonita, que é alta, que é saudável, que tem muitos amigos, tem uma esposa maravilhosa, que tem um carisma especial, ela é uma ameaça à nossa autoestima. Então, por medo, a gente sente inveja. E aí, o que é que a gente usa? A gente usa a maledicência. Olha, até a maledicência é fruto do medo. Aí, a gente fala mal da pessoa, para quê? Para que a gente se melhore um pouquinho. Não, ela não é tão boa assim. A maledicência é como fruto do medo. A vaidade, enfim, vários dos problemas humanos são por conta do medo, inclusive o orgulho.